Para o carro em frente ao mar. Barra limpa, bonequinha, chega mais pra cá. Simbora, é. Dois, é. Capota levantada pra ninguém nos ver. Um abraço e um beijinho. Isso que é viver. Ninguém sabe o duro que dei. Trabalhei, tá ralando mesmo, hein, Bigode? Trabalhei, trabalhei. Cê merece. Papetô, tá me tirando pra ter meu fonfon. Você sabe que eu ralei. Presta atenção. Eu ralei. Teu primeiro fonfon fui eu que dei. Ninguém sabe o duro que dei. E o meu fonfon fui eu que comprei. O primeiro fui eu que dei. E o meu segundo fonfon fui eu que dei. Antena Web. Sintoniza-te. Nas ruas da cidade te busco todo dia, mas eu volto pra casa buscando os pedaços do coração. Nos becos do passado revivo fantasia, os pedaços de alguém que eu guardei nas lembranças do coração. Sonhos que me levam à loucura, parece uma doença essa tortura. Sem te achar te perco até de mim. De meia madrugada, eu nesta paixão alucinada, não aguento mais viver assim. Quero seu amor de qualquer jeito. Eu te amo, eu te quero, eu te aceito. Os seus erros eu já perdoei. Quero seu amor de qualquer jeito. Eu preciso esquecer, não tem jeito. Eu preciso esquecer que chorei. Casa buscando os pedaços do coração. Nos becos do passado revivo fantasia, os pedaços de alguém que guardei nas lembranças do coração. Sonhos que me levam à loucura, parece uma doença essa procura. Sem te achar te perco até de mim. Vai a noite, vem a madrugada, eu nesta paixão alucinada, não aguento mais viver assim. Quero seu amor de qualquer jeito. Eu preciso esquecer, não tem jeito. Eu preciso esquecer que chorei. Seu amor, de qualquer jeito. Eu te amo, eu te quero, eu te aceito. Os seus erros eu já perdoei. Quero seu amor, de qualquer jeito. Eu preciso esquecer, não tem jeito. Eu preciso esquecer que chorei. Estremeço, me dá um nó.

luz da humanidade, que nos livre da guerra e da dor. Se você me adora,

Maria massageia nossos pés. A beleza sempre é compartilhada, é sua, é minha. Nas manhãs de Itapuã que o vento varre, os coqueiros já conhecem as canções repetidas ou repentinas, vêm consolar o meu coração. As vontades vêm, as saudades vão. Mais um verão. No calor do sol, o céu da boca salga e o mar na alma calma o caminhar, pra que haja areia, sal e água e alga. As ondas não voltam, cada dia uma nova eternidade. Para sempre aquela pedra roncará, a aurora se transforma em fim de tarde. De novo, quantos risos misturei ao som das águas, quantas lágrimas de amor molhei no mar, no mais íntimo dos mais íntimos dos lugares desse lugar, lugar público, colo e útero. Amoroso de Iemanjá. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. A chalana sem querer, tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas. Vai levando meu amor, ó chalana sem querer, tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas. Vai levando meu amor, e assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo na curva lá do rio, e se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio coração. A chalana sem querer, tu aumenta